desce pesadão. Se tentar a sorte, vai sentir o que é pressão. Grave pesadão, grave boladão. Se bater de frente, vai sentir o que é pressão. Pesadão, ó, oh, ó, oh, tá boladão, ó, oh, se tentar a sorte vai tomar só porradão, e se tentar a sorte vai tomar só porradão. O DJ Pablo que comanda, escuta, vou te dizer, só grave cabuloso, fazendo tudo tremer, só grave cabuloso, fazendo tudo tremer. MC Douglas tá na voz, então fica ligado, abafando os comédia, sacudindo os recalcados, abafando os Rota pesadão, ó, rota pesadão. O grave é sinistro, faz tremer até o chão. Rota pesadão, ó, rota boladão. E o grave tá pancada, fazendo tremer o chão. DJ Paulo MG, esculacha. Solta a pedrada, cachorro!